Corrigindo, controle 120, decimal 8. 120, 4109. Abraço, papá, livre de decolagem da pista 10, vento é 180 graus com 109. Controlado, guardião 07. Guardião 07, considere solo 12, frequência livre. Visual estabilizado, 4109. Mas o 4109 é completa final, torre 118, decimal 95. 1895, uma boa tarde, 4109. Bom posto. Obrigado. Gol 1885 está autorizado a final do procedimento LFXY 0, sexta para 2 no pênis, altímetro no 014, reporte estabilizado. Repórter estabilizado, desce 2000 pés, igual no 8800. Iniciando com o trem baixo travado. Vai reportar, baixar e travado, 4 na meia. Ah, Romeu Alfa, Bravo, Papá, decolador 1-3, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, Alfa, Bravo, Papá, grato. Salvador, boa tarde, Papá Romeu Alfa, Bravo Papá. Papá Romeu Alfa, Bravo Papá. Boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 270 na saída da Puca, transição Caju. 270 na Puca Caju, Alfa Bravo Papá. Controle Salvador Guardião 09. Guardião 09, controle Salvador. Guardião 09 na linha do litoral, já próximo a Pituaçu, visual colocar de pouso, centro administrativo, intenção na visual frequência. Centro Guardião 09, repassando para pouso. Repassando a final. Baixou e travou 4196. 4196, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 099. Livre pouso, pista 10, azul 4196. Oi, Salvador, TAN 3283, pronto para decolar. TAN 3283, mantenha o ponto de espera 10, visual com tráfego na final. Afirma o visual. Após a Embraer da azul na final, ali mantenha no 0, TAN 3283. Após o Embraer, a linha mantém, tá? 3, 2, 2, 3. Sinal é 326, controle Salvador. Sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Apresenta o voo direto ITAP, ajuste o altímetro em Salvador no 04. Está no 04, direto ITAP, baixando para o 50, 326. Isso é pronto. Joker Douro, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 060 na chegada bom. Ajuste altímetro no 014. O 4196, solo 17, direita no 21, decimal 1. 21 na direita, 4116, boa. 3283, divisa colagem 10, vento no 30 graus, 089. Autorizado da colagem 3283. Papatango Romeu Golfo Vitor, controle. A nossa intenção, o posto seria na 10, valores. Central informando a torre, vem na proa da rotatória. Graças. Então, 3805, chama agora o centro Recife, altímetro. Chama o centro Recife, 125, vai tomar 1 na alterna. 133, vai tomar 95. 251-3395, tá 3805. Decolador 1-8, controle agora em 1-2-0, 10-8, bom voo. 1-2-0-8, controle 3-2-3, obrigado, bom trabalho. Entra, jogo é duro. Controle Salvador da 3283. Da 3283. Controle Salvador. Contato radar na decolagem. Subo para nível 360 na saída Árvore Transição Elétrica. Subindo ao 360 na Árvore Elétrica 3283. 1885. Transferiu do controle. O controle está muito ocupado. A final da 10. Após direto o destino, poder. Afirmativo, da presente proa 50 milhas após direto destino, Mike Bravo uniforme. Papá Romeu Alfa Bravo Papá. Chama agora o centro Recife 126-85, alterno 125-45. 685-2545, Alfa Bravo Papá, grato. Setor Norte, o Tami da Bravo joga o tráfego quando autorizado pouso na vez, senhor. Papatango Mike Bravo uniforme. Consiga, Papatango Mike Bravo uniforme. Somos Centro Recife agora na frequência 12685, alterno 2545. 2852545, Mike Bravo uniforme. O meu Golf Victor informe rotatória. Victor. Parceria 2230. 260 na escuta, controle. Passaria 2230, chamei o centro Recife agora, 288, alterno 1260. Na Recife 288, alterno 260, 2230. Juker Douros. Na escuta profunda. Eu irá efetuar o pouso em ala ou irá dispersar? Pouso com ala. Ciente em ala, copiado. Apenas 2. 1-8-5, solos 2-1, direito 1-2-1, decimal 1. Meu Golf Victor. 2-2. Chamei o ator em Salvador na frequência 1-1-8, decimal 9-5. Pessoal, obrigado, senhor. Golf Vitor. Meu Golf Vitor, continua aproximação. Vai até final do ano 7. O inserção era 1-0, são valores. Sente o meu Golf Vitor, está presente, autorizado final do ano 0. Vento 140 graus, 7 nós, ajuste no 017, porta final 10. Voltarei na final, senhor, obrigado. Abatang Mike, breve. Modificação Radinho 09. Espera pronto, Xané, 6354. 6354, gente, só mais um instante. Aeronave para final no zero, só mais um instante. Guardando. Eu convido o telinho final no zero, vento 130 graus, 6200. Golf, Vitor. Chané 6326, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4, informe o final do procedimento LS, X-Way, pista no 0. Para 2000 pés, reportará interceptando 6320. Zucker Douros, desça e mantenha 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado no 0, 120 graus, 08 nós. Tirou base para final, controle em baixo, nada de checado, bom feito. Simão Govito, pouso autorizado, pista 10. Vitor. Chané 6254, Ariane mantém pista no zero. Ariane mantém 3283, chama o centro Recife, 1251, alterna 133, 95. 1251 com Recife, centro 3283. Centro 3283, corrijo. Chame na frequência 1288, alterna 260. 288, 1260, 3283. Mike Juliette Romeu. 170 graus, 08. A linha de fala, Chané 6254. Torre, gol 1790, ponta de 090, pronto. 1790, após corrida do Avianca, autorizada Lima. Após o Avianca, Lima tem pista 10, gol 1790. Rotor 2, rotor 4 mil pés. Center Joker Douros, mantenha 4 mil pés e aguarde para a descida. Douros, está no controle visual. Joker Douros, está autorizado a descida até 2 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 4. Joker Douros, para 2 mil, ajustado no 0 no 4. Salvador 5486 da frente, dá a posse para a prova. Passaria do alinhar e manter a posse corrida do 737 Gol. Corrigindo, após o C37, autorizado o Alemã. C37, Alemã, 5486 da pista. 6254, decolou aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, 254. Salvador, Xané 6254. Xané 6254, contato ao radar da colagem, submantendo 360, saída da El. 360 da El, Xané 6254. Joker Duros, autorizado final em elétrica, que foi pista 10, em forma estabilizada, em forma tráfego a 500 pés. Próximo, a posição duna não irá interferir na sua aproximação. Joker Duros, autorizado em LF, passará estabilizado. 790, vento 140 graus, 089, decolagem autorizada. Tem decolagem, pista 90, boa, 790. 7, completo final do procedimento e LS X-Ray, chame agora a torre na frequência 118.95. Frequência da 2.85.63.26. Bom, 6254, Oxalé, foi levado na frente da El. Autorizado da El. Oxalé, 6254. Boa da El, 6254, obrigado. Também continue a aproximação, aguarde pista livre. Xané 6326, pouso autorizado, pista no 0, 1.60 graus, 089. Autorizado pouso, 6326 na 10. Confirmando o ajuste no 0, no 4. No 0, no 4, ciente do ajuste, 6325. Estou no 790 aos 30, 120, decimal 8. 208, mano, 790. Bravo Victor Tango, autorizado direto do túnel, descendo até o 050. Bruno, muito obrigado. Controle agora no 790, decolado na PUCA, cruz da 2300. Gol no 790, contato radar na decolagem, sub mantendo 370, sair da PUCA. Avenida 370, sair da PUCA, gol no 790. 5486, após o foco, a linha mantém. Após o foco, a linha mantém 5486 da 3. Gente, o patrulha já acionado? Eu faço cheque de equipamento, é impossível entender a mensagem, ok? Xené 6326, aos 32, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, boa. Douros, completo final do procedimento, LS X-Ray, pista 10. Chame agora a torre na frequência 118, décimo 95. Torre 119, 118, 95. Sim. vento 180 graus, 089. Ele declara 5486 da trip. Patrulha na escuta do sul da torre, prossiga. Patrulha decola de imediato com o ProSul, confirme. Que a aeronave é uma milha para o externo. De imediato decola 170 graus com uma dúzia norte. Patrulha. Quedouros, torre 7. Oi. Salvador, Júquer, Touros, QILS, visual com a pista. Ive 2, tem embaixado travado. VIP checado, continua em aproximação, confirme se irá realizar pilot. Pouso com ala. Ciente, continua a aproximação, informa helicóptero, cruzando agora o eixo da aproximação sobre o pátio 5 agora. Não vai interferir com sua aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Ciente. Fora do solo, patrulha. O 5486-34 decolou, 1208 para o voo. 208, obrigado. Entrega a pouco 5486. Patrulha prossegue litoral. Confirme como recebe a torre agora. Recebe 5/5. A intenção é na vertical da paralela. Ok, inicialmente afaste-se do eixo da 10, tem aeronave em ala aí para pouso. E agora que eu estou recebendo sua mensagem melhor, aguarde instruções. Aguarde instruções do patrulha. Quedouro está autorizado pouso pista no 0, 170 graus, 089. Quedouro vive pouso. Firme agora a patrulha, a intenção é prosseguir sobrevoo na paralela? Afirmo. A 500 pés. 500 pés na paralela, assim, está visual com dois tráfegos A29 na aproximação em ala? Está visual as nossas 3 horas. Ok, na retaguarda dos tráfegos prossegue, ok? Aguarda a passagem dos mesmos e prossegue aí a 500 pés chamando o controle 1208. Na retaguarda dos mesmos ingressará na paralela e o controle é 1208 graus. Controle Salvador, muito boa tarde, patrulha 03. Patrulha 03, mantenha-se em aeroporto visual 500 pés na escuta do controle. Visual na sua escuta, patrulha. Chega a 63, no 5, quando espera pronto. Sim, só mais um instante. Chené 6315 ali, mantém pista 10. Ele mantém pista 10, 6315. Bono 790, chama o centro Recife agora na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 1790. Obrigado, boa tarde. Está na Delta. Xené 6315, vento 150 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. Juquedouro confirmando, é parte militar ou parte de autoridade? Juquedouro informa na Delta para cruzamento da pista em direção ao pátio militar. Controle Salvador, é o Guardião 91. Guardião 91, nação de identificação, autorizado chegada a ponto, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 10014. Salvador, Xané 6315, CD da EL. Subiu, estado 10014, Guardião 91. Xané 6315, contato radar na decolagem, sub mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, com referência, autoriza, voa da EL. Autorizado cruzamento da pista 10, parte militar, estacionar a frequência livre. Xené 6315, informa o jogo que aqui estou recebendo apenas chiado, ok? Estou autorizando o cruzamento, mas apenas chiado na fonia, faço cheque do equipamento. Autorizado cruzamento, parte militar, livre. Agora sim, simbora. Papai, o meu bravo Victor Tango, desse e mantenha 2 mil pés de ajuste, altímetro 104, forma estabilizada. 2 mil pés de forma estabilizada, bravo Victor Tango. Patrulha 03, mantendo 500 pés, confere. Patrulha 03, né? Escuta? Tá, sim, escuta, patrulha 03. Mantendo 500 pés? Isso, mantendo 500 pés. Sente. Continua. Ó, meu bravo Victor Tango, toma tráfego. Helicóptero, posição de 1 hora, 500 pés, próxima duna. Tráfego adicional a 12 horas, 7 milhas, mantendo também 500 pés, próxima duna. Patrulha 03. Patrulha escuta o 03. Informa agora um tráfego do helicóptero Mike Flet Romeu 500 pés, Romeu 44, aproximadamente a 2 milhas na linha do litoral. Patrulha 03. Salvador, o 35486. Prossiga. 2 milhas para Momo, podemos voar direto em Sóis. Guarde. Aguarda, não, Sujo. 5486, o Centro Recife autoriza direto Lençóis, subnal 200. Direto Lençóis, acendendo para 200, 5486, obrigado. Mike Leve Romeu. Mike Leve Romeu. Prossiga, Romeu. Confirma a posição. Campo Grande. 7. O Patrulha 03, o tráfego informado, está no Campo Grande, a 500 pés, 1044. Sim, o Patrulha está na fonte nossa e a intenção da sua voz é... Desloco, tráfego. Informação Patrulha 03, das 6 horas, mais de 10 ou menos. Estabilizando a localizadora para o Vitor Tango. Bravo Victor Tango, completo sinal, chame agora a torre na frequência 1118.95. 1895, graças pela operação. Patrulha. Salvador, Papa Romeu, Bravo Victor Tango, do localizador estabilizado. Bravo Victor Tango, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informe trem de pouso baixado e travado, vento 170 graus 79. Forma na baixada e travado para o Victor Tango. Para o Vitor Tango, se possível, solicito o cancelamento, prossegue para o 17, transporte enfermo. Sim, para o Vitor Tango, então entendi que o senhor está solicitando o cancelamento do plano, o plano está cancelado aos 4:05. Reporte final da 17, Bravo Vitor Tango. Sim, exato, o cancelamento é reportado no final da 17, Bravo Vitor Tango. Guardião 91, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, está autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, pista no 0. Informo dois tráfegos do helicóptero na próxima posição, duna mantendo 500 pés. Ciente autorizado para 2 mil pés, ajustado no 0 no 4, início do procedimento, X-Ray para a pista 10 do Guardião 91. Afirmativo. Canal 63, 15, chama o Centro Recife, 1251, alterna, 13395. 251, 1235, 63, 15. 13395, a secundária. 395, 63, 15. Vento 150 graus, 89. Sente autorizado, então, para o Vitor Tanto. Em Salvador, cordial, 13196.30, pronto? 3193, a linha cola cabeceira 10, vento 160 graus 79. A linha da cola 10, tá? 3193. Espera da Papau, sem Índia Bravo. Então, Índia Bravo, mantém a posição, aeronave na curtíssima final. A manter. Bravo Vitor Tango, solo 49, autorizado backtrack, rebote liberando a pista na bata. Tá ok, muito obrigada. Vou passar a informação aqui para as autoridades competentes. Chaneme 142, já lhe mantém. Ali mantém 910. Então, já bravo, apenas para informação, vou aguardar a passagem do Cheyenne à sua frente para após iniciar a decolagem. O Cheyenne vai prosseguir para o hangar da Pata, tá ok? Positivo. Tem condições de decolar aqui da presente, senhorita, sem interferir. Tem condições de decolar da presente sem interferir com segurança, tá, William Bravo? Afirmativo, senhorita. Então, William Bravo, autorizado a decolagem direto com Proa Norte. Proa Norte ou Proa Sul, confirmo? Proa Sul. Proa Sul, corrigindo. Com Proa Sul, o vento 190 graus, 9 nós. Muito obrigado. O Tanguizia Bravo, só para melhorar a nossa coordenação, ok? A sua intenção é sobrevoo no PAC de exposições e depois prossegue para Serra Novembro e Serra Novembro? Afirmativo. Sim, então para ficar no PAC de exposições, já mantém a minha frequência e vai me chamar para quando for abandonar o setor e prosseguir para Serra Novembro e Serra Novembro, tá ok? Positivo, então mantém na sua frequência, é isso? Exatamente, sua decolagem foi agora ao 50, mantendo a minha escuta permanente e o Tanguizia Bravo. A sua permanente, boa. Então, 3193, decola ao 50, chame controle 1208. Controle 1208, boa tarde, na 3193. Pelo 5486, chame centro Recife, 1288, alterno 1260. 288, 260, obrigado, segue. Salvador Cordial, 3193. Então, 3193, contato radar, submantendo 360, saída prevista, Dael. Dael, leda, por gentileza, 3193. 180, grau 5, não. Vida quase 0, 0, 1, 1, 2. 3193. Autorizado, está 3193. Autorizado, agradeço. Controle mais direto, meu. Prossiga. Tem deslocamento agora passando Bonfim, segue para pouso no Serra Índia, Eco Índia. Sente, informa o sinal para pouso, não tem o tráfego informado no setor. Foi dar sinal para pouso, meu. Ok, Tamiro Bravo. Positivo, tô na sua escuta, tá? Ciente. Salvador é o Guardião 91 Nacional, visual baixado e travado. Guardião 91, continue a aproximação, informaria autorização de pouso para informação de tráfego. À sua direita tem um helicóptero mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo aqui nas proximidades do aeródromo. Não interfere com o seu pouso. Agora sim, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus, 99, check 3. Gente, teve pouso para o Guardião 91, trem baixado e travado, visual. Autorizado. Autorizado, se aproxima da final da 1-0, temos um pouso nesse momento de um Embraer do Eco 99, tá ok? Positivo, tô visando mesmo aqui, tô mantendo a direita aqui. Chanel 6142, decolado ao 53, chame agora o controle no 208. 208, bom dia. Controle 6142, Oceanero passando 2000 na segunda. Chanel 6141, contato radar na decolagem, submantendo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, Oceanero 6142. Alguma posição de corda na bótiva para o 193? Mantém o perfil da saída e aguarde. Mantendo, aguardando, obrigado. Gilete Romeu, final para pouso? 7, forma final para o Bully. Controlado o Guardião 91. Guardião 91, solo 54. Autorizado backtrack pela pista. Reporte liberado no pátio militar à direita. Ciente de backtrack. Reportará no pátio direito o Guardião 91. Salvador, uma boa tarde. Gol 966, informação Vida. Gol 966, acione edificação. Chegada Mari, disse mantém o 060, ajuste o altímetro no 014. Chegada Mari, só na identificação, poderíamos voar em tato, senhor? Seu perfil da chegada. Identificação está autorizada em cima, ah? 060. 060, bravo, nada. Guardião 91. Sim, Guardião. A gente é autorizado, faz um pairado aqui sobre a paralela, senhorita. É, no eixo da 190, na sua escuta. Sim, na minha escuta permanente, pode ficar fazendo sobrevoo nessa posição. A princípio, não tenho nenhum tráfego a reportar. Tango Índia Bravo. Positivo, grato. Só 3193, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Ciente, tá 3395. 1966, autorizado, vai etapa. Etapa, 966. Max Leto, Romeu. Prossiga. Frequência livre para coordenação. Bravo, Romeu. Atingir 050-6304. 63114, após ITAP, desça para 2 mil pés de ajuste, altímetro 1014, informe final do procedimento, ILS, X-ray, pista 10. Sente, após ITAP, desce para 2 mil, reportará estabilizado o X-ray, 63114. Família Brava abandonou o eixo, vai manter a direita aqui. Ciência. Xanem 6142. Xanem 6142. 6142. Chama o centro Recife no 2685, alterno 12545. 2685, 2545, boa tarde. Patrulha 03. Ah, sua escuta. Filme estimado de tempo de voo. O patrulha estima mais uma hora de voo. Sente. O 1966 desça e mantém o 050. 050, desceu a nós, né? Nós, né, podemos fazer um pequeno desvio de GPS e realizar a informação? Centro dos desvios, gol no 966, informe ao término. Desvio, avaliamos, não, né? É 314, pode voar direto ao externo? Salvador, boa tarde, gol no 967. Gol no 967, Aline decola cabeceira 1-0, vento 170 graus, 7-9. Aline decola pista 1-0, gol 967. Confirme para o controle. Está autorizado via linha do litoral o patrulha 03 para o farol de Tapuã. Irá pousar em Salvador? Personagem, obtém visto táxi Mike Serra Golf. Localizador campo à vista, 6314. Na 6314, completo estado do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 95, ok. Torre Salvador, já na 6314. Na 6314, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prossegue aguardando autorização, na 6314. Chegada a mar, disse Matheus 050, ajuste altímetro 10, 14. 10, 14, está autorizado até o 050 na mar. 4462 azul, obrigado. Senhorita, Poderia me informar por mais quanto tempo vai permanecer nesse setor? Mais 7 minutos. Seguinte, para informação, a gente está com mais algumas aproximações, mas eu vou informando o senhor. E já adianto e peço que o senhor não, agora não se aproxime muito da final da 1-0, tá ok? Positivo. O Shanner 6304 para informação de tráfego. Temos helicóptero à sua direita, aproximadamente uma milha da cabeceira 1-0. Não vai interferir com a sua aproximação. Agora tem livre pouso, cabeceira 1-0. Vento 180 graus, 9 nós. O Shanner 6304. Ciente do tráfego, ciente que está autorizado o pouso, cabeceira 1-0. O Shanner 6304. Voo 9967, decolado ao 05, chame controle no 208. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo 967, decola. Voo 967, contato radar na decolagem, sub mantendo 360, saída da EL. Sobe ao 360 na saída da EL. Quando possível, voa direto Leda. Do avião. Obrigada, Tânia Bravo. De 2000 da EL, voo 967. Autorizado o procedimento, voo 967. Gono 966, autorizado final LS X-Ray, pista 1-0 em forma estabilizada. Autorizado, forma amarela, 966. Afirmativo, na minha escuta permanente, lembrando o Tango de Abraão. Na sua. Informação Victor. Estou atrizando 54, estando na edificação, desse mantém 050, chegada a Mare. 50 Mare, autorize TAP da presente. Mantém o perfil da chegada. Marinha, na escuta do controle, acionado 2143. Controle Salvador, Patrulha 03. Patrulha 03, informa o tráfego do Marinha. Na posição agora de 2 horas a 500 pés, a 2,5 milhas, sem contato com o controle. Está ciente do tráfego e o patrulha informa que vai para pouso no Gré. Ciente, mantém a linha do litoral e aguarda transferência junto à torre. Mantendo separação com o tráfego, informá-lo. Confirme se está visual com o mesmo. Negativo visual, está mantendo a linha do litoral a 500 pés. Agora. Sente, mantém a separação visual, não tendo contato com o tráfego, informá-lo. Sente, patrulha. Mike Serra Golf, mantenha o ponto de espera. Um abraço, peço que o senhor libere o setor, a aeronave está sem identificação e pode ser uma possível falha de comunicação e se for o caso, ela vai ter que prosseguir exatamente no setor que o senhor se encontra. Então, peço por gentileza que o senhor prossiga ou para o setor norte ou direto para a Serra November, Serra November. Positivo, senhorita. Qual a intenção do senhor? Então, um abraço, qual a intenção? Papá Romeu Tango de Abravo, senhora, me escuta? Na sua escuta, senhora, vai aguardar aqui no farol de Itapuã, se autorizado. Tango de Abravo, informa o tráfego na Bravo Eco 407, o helicóptero da Polícia Rodoviária, que também vai manter o sobrevoo no farol de Itapuã. Mantenha a separação visual com o tráfego. Pois, vai manter, já está visual com o mesmo, vai manter ali no setor. Papá Tango Yankee Zulu Golfo, senhora, me escuta? Controle 03, você não me escuta? O seu último é 0-0-4. Está autorizado a linha do litoral para prosseguir com o patrulhamento. Controle Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Dentro do CAB, POP 08, é terceiro deslocamento para sobrevoo no Campo Grande. Patrulha 03. Tá, já tá visual pro campo. Ok, informa o tráfego na posição de 3 horas. Ah, coisa, 9 horas e a meia milha, mantendo 300 pés. Já superou o tráfego, patrulha. Ok, chame torre agora na frequência 118.95. 7895, grato. Marinha 73, coisa, Marinha 7062. Informa o tráfego na posição de 3 horas, já uma milha, mantendo 500 pés, tá visual mesmo? Ok, mantenha na linha do litoral, na escuta do controle. Guardião 09, prossiga. Guardião 09, na identidade Guatemi, sobrevoo no Campo Grande. Tente, está estacionado 1722. 1722. Sente, mantenha 500 pés, regra de voo visual, ajuste altímetro 10-14, direto do Campo Grande na escuta do controle. Do farol de Itapuã. Sim, de Tanguinha Bravo, mantenha ainda o farol de Itapuã e separação visual com os tráfegos do Tanguinha Bravo. Positivo, está mantendo aqui sobre a lagoa do Abaeté, querido. Lima Fox, mantém escuta. Gol 1966, está na escuta da Torre Salvador. Afirmativo, para uma melhor coordenação é interessante que o senhor decole e mantenha sobre a embarcação, não se aproxime do farol de Itapuã até contato com o controle, pois o farol de Itapuã é o ponto de transferência com a torre. 966, está na minha escuta. Ou 966, chame a torre, 1895. Obrigado, senhor. Torre, é o gol no 966. No 966, estava na minha escuta anteriormente ou negativo? Eu não, uma marinha não deixava a gente falar, o controle não transferia. Tá ok, no 966, ponto autorizado, vento, no 90 graus, 5 nós, check trem. Encontrei o ar travado, livre pouso, senhorita. Lima Fox, Lima Sanação pro táxi. Gente. Chama na papá. Pro 62, passando Itapicaratuna. Azul 4462.